Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor, DJ Tom. Lá fora, saudade é de logo voltar. Deixa eu abraçar aí, meu amigo Dandinho, motora de Salinas. Mas sou um pescador. Isso aqui com a gente. Pescador. Meu amigo Léo, Vando, Pinturas. Meu amigo. E o Joca da Cabanagem, Flavinho. Donas do mar. Das pepecas da família Chavada. O sol e o luar. E amigo Marcelo Júnior, Calha e o grande louro aí do lanche junto com o da carroça. Um abraço e as mulheres fuquetas. Rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. DJ Tom Máximo. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. A dona da noite chegou. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Quero te amar. Ed Reis. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Sou caminhoneiro. Caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? DJ Tom. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Deixa eu abraçar meu amigo Maurício da MM Hidráulica de Castanhal. Isso aqui com a gente. Alô Marcelo Segurança de Salinas. Agora eu não. Meu amigo Naldo do Açaí. Um abraço. Pega pressão aqui. Belo Horizonte. Alô Riri. Rafa, Rômulo, Asfalto, vídeo, toma galera. Eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto me encontrar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Você sumiu, meu bem, de mim na estação. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. paixão. E aí, Salinas? E me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. A dona da noite chegou. Tanto, ou sonhar te encontrar. Sonha, preciso te encontrar. Oh, sonha. Um abraço aí também. Nossa, Ias, o Fabrício Bel. E o Paulinho de Belém do Pará. Alô, Charlie da Fila da Cuba. A dona da noite chegou. De Salinas, eu tô chegando! Nas areias do teu mar, escrevi esta canção. Alô! Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção! São Luís, onde vivi minha primeira paixão. E aí, Gugu? Vou te buscar e vou viver a vida inteira. A Jamaica brasileira, terra de morena. Preguiçosos, Resort, Pedro, Marcelo, Lázaro, Wagner, Danilo, Alô Rato, Super Fuga. Deixa eu abraçar aí nosso amigo Sargento Diego, está aqui com a gente. Ele é primeiríssima e toda a galera. Bora, meu Sargento Diego. Tamo junto, DJ Marcelo Light e o seu aniversário, o Alex e Márcia. Fala lá, isso tudo! Agora é Major, desculpa. Nas areias do tempo. A gente tem que se atualizar, né? Escrevi esta canção. Pois é, faz anos que ele não vê. É que vem isso aí! Que emoção! São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Tu vai me prender? Buscar. Não, ele tá sem farda, mano! A vida inteira, a Jamaica brasileira. Só pode com a farda! Ah, pode! Desculpa aí, meu major! É nóis! É de amor, praia, sol, calor, mulher e paz. Amigo Beto de Primavera! Isso aqui, assessorado aí pelo Juninho e o Josias. Lindo, lindo, lindo, lindo. Linda apresentação. Praia, sol, calor, mulher e paixão. Vina flor do Nordeste, azul, doce, Maranhão. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. No máximo tocando aquele brega legal. Aquele brega que Salinas tá valendo. Alô! Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amigo Tabaco, Lucivaldo. Wilson Show da equipe Mimi Corinthians. Alô, Marquinho Play. Vai! Um abraço! E o bolo rei do peixe! A dona da noite chegou. Agora você vai ouvir o que o povo dança. A dona da noite. Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão, sem você não sei viver. Sem teu corpo quente pra me aquecer, eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou, vamos tentar juntos acender. assim pra você, desprezível. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar. Um abraço aí, o Jameson! Falta me falar. Está aqui com a gente. De estar junto o sou cobiçado de São João de Pirabas. Um abraço! O amor sem fim, o sonho se realizar. E aquele desprezo? Mas o seu desprezo me tortura demais. Lúcia e Paula! Laurinha! As horas Naete e o Luciano! Isso aqui! Penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver. Já tem CD na mão do Lúcio Campos! Aqui atrás! Penso que vou te perder. Alô, Kennedy Almeida! Joyce, Daniel! E o sapinho da loja! Por estilo! Jack da Carroça! Um dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. Aí, Nidito! Toca um mais uma na carroça! Para você. Cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. No beijo que você me deu. Curte teus abraços, além teus amassos. Nosso amigo mecânico Valtinho. Aí na carreta rouba a cena da metalúrgica. Do Jajá. Um abraço. Alô, Sônia Branco de Bom Jesus. Em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos estates e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, é pra você saber. O show da já morei da noite nos estates e é pra lá que luxuosa eu vou levar carroça você. Da saudade. I want you, I need you, I love you, live my dream. I want you, I need you, I love you. Luxuosa, luxuosa, carroça da saudade. Esse é o novo visual. Chegou, chegou, chegou, chegou. DJ Tom, por essa pegaça linda. Alô! Descola uma gatinha pra ficar e me divertir. Vou lá no Palmeiraço, vou no Sítios Bar. Vou lá na Pororoca, vou no Xodó. Aonde rola o brega, eu vou lá. DJ Tom. O brega é um ritmo gostoso e sensual. Deixa eu abraçar o Edilson, Edinaldo, Gabriel, Martins, Zé Luiz e toda a família. Um abraço, Nice Luxuosa, fazendo aniversário hoje aqui. Um abraço do Tom. Bora dançar! Danço, brega, sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer sua pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Aí, Jeguinho, bate uma foto aí, meu filho. Bate uma foto, pelo amor de Deus. Danço, brega, sem parar. Deixo subir a adrenalina, escorrer sua pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço, brega, sem querer parar. Te preocupa que essa semana... vai cair. Ouviu, Juninho? Jeguinho vai receber como fotógrafo. Ouviu? Não sei. tudo e apareceu cego. Todo fim de semana eu gosto muito de sair. Descolo uma gatinha pra ficar e me divertir. Eu vou no Bora Bora, vou no Africa Bar, no Palácio dos Bares vou te namorar. Só vou onde tem brega pra dançar. O brega é um ritmo gostoso e sensual, que aos poucos vai virando uma mania nacional. Deixa pra ser o Joel Debochado e a primeira dama Ira Santa Debochado. Um abraço! E no Faustão vai ter também Jorginho Tropical. Dança. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Máximo. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Já com 80% fechado. O maior forrozão de Salinas, o Forrozão do Fogo. Com a dona da noite aqui! A dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. Felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. A dois. Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Deixa eu abraçar meu amigo Beto Frango, está aqui comigo junto. E manda um recado, o aniversário do Silvani, dia 11. Dia 11, lá da Via Show, junto com o meu aniversário. E claro, ele vai. O Silvani vai. Capanema vai, Primavera vai. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Com você não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xerirê com você não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. O xerirê! Xerirê a gente dança assim. Oi! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Luxuosa, carroça da saudade. Seu novo visual chegou. E ele chega aqui, chega a dona da noite Salinas, numa noite linda, linda, linda. E a gente detona, detona pra você. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. DJ Tom. Meu bem, saiu o Nego Ney e o Judeu. Um abraço! Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha. E os manos, Ianzinho Bala e o Massaquinho da Maloca Fabílio, Gemerson e o Felipe. Quando eu acordei foi madrugada, olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar, quero te encontrar, para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar, quero te encontrar, para esse sonho, meu bem, fraco, meu parceiro, tá fraco aí, viu? Você manda numa praia vazia. É goína, meu. Você manda na beira do mar, do mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. E eu vou! Luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Frente a frente com o povo de Salinas. Aí, DJ Tom. Solta som. Que marca! A dona da noite chegou, luxuosa. Show, Tati Show, Juninho Revolução, é você considerado. Será que assim pode perceber que eu tô ligada em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Gostoso que você gosta, Salinas! E com você eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. E nas barracas da Glacial, só R$2,50 a Glacial. E tu, eu vou viajar. Meu meu compadre adora uma glacial. Esse brega, fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. É o meu sonido que vai tocar na força jovem. É o som do Tauá. É o meu sonido que vai tocar na força jovem. Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Se soube perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu te quero. E você? Você e eu na noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Deixa eu mandar um abraço aí, a galera do Loucos Mochila 2020. É um bloco! E claro, a organização aí do Patinho Live, Juninho Revolução e o Paulinho! E quem vai comandar o Bruninho Show? Dona da noite. Vem dançar, vai ser um show. Show! Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara, um show. O Gilmano da Rebouça, o Binho, marca. Vem dançar, Puma, ao som do respeitado. Puga e o César, chefinho. Padrão e São José. De Guanabara, um show. Sensual, simplesmente o maior sucesso. DJ Tom! E aí? Vem dançar no embalo do Jota Som, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Meu amigo Charlie, Nico Tato, do Comando Pará, Dinei do Pavilhão de Salinas. Meu coração, vem dançar brega com o Jota Som. Nessa noite especial, vou curtir com o Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. O Arrasta Povo vai contagiar essa galera. E eu vou esperar por você, meu príncipe, que eu quero amar. Então toca pra mim, me faz ter. Nosso amigo Kaique, a Cássia de Salinas. Um abraço pra você, Kaique. Você. Alô, Matheus Alves. Negro é o e o Paulo. Ele é o Kael, o Renan Mineiro. Tá. E a família tudo pelo certo. E aí, Alex e FJ, fica rompendo fronteiras. É de Marituba. Quem vai tocar e convida você pra dançar? Fruto Sensual. Aí, DJ Du, solta som. Vem curtir. A dona da noite. Luxuoso Jackson. A carroça da saudade. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Eu vou. Nosso amigo Kaique, o homem da caldeirada. Não saiu, né? Não saiu. Se apaixonar. O que vem isso aí? Com todas as sensações. Só pro boi que saia. Vem dançar só pra mim. O queixo. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. Meu amigo Léo, Landu, David, o grande macaco da panificadora São João. O número do Romário. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Vem curtir. Aí a família pra jurar. Valeu, família. E o Jackson agora vai detonar. Se o DJ Thiago é quem vai comandar com fruto o André Mix e o Rogério de Cunharana. Vem que eu vou te mostrar. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Vou puxar o caqueado do máximo. DJ Alô! A dona da noite. Hoje abraço aí o Luiz, Vinícius e a Natália. Olha o caqueado! caqueado, solo caqueado, solo caqueado. Para o evento da noite, também junto aí com o grande Alex e a Márcia e o DJ Marcelo Light, está aqui também com a gente. Um abraço! Luxuosa, luxuosa, carroça da saudade. Esse é o novo visual. Chegou, chegou, chegou. Chegou a Andressa, a Fátima, a Silvana e a Carla. Pega a fuga do Barreiro. E a família Mixe do Sal, alô Neto Mixe, Will Alucinando, João Tuba, Thais e o Chuchu. O nosso amigo Luciano da Segurança Eletrônica está aqui também com a gente. Um abraço pra você. Nova emoção se aproxima. Dia 11 de janeiro na Via Show. A festa mais esperada do ano. Aniversário do dono da noite. DJ Tom Máximo. A voz que conquistou o Brasil. E para completar o show, o dono da noite convida Alanzinho. Banda Os Brothers. Banda Pérola Negra. Uma homenagem inesquecível ao Rei Reginaldo Rossi. E mais, DJ Joãozinho, o DJ número 1 das marcantes. Aniversário do dono da noite, DJ Tom Máximo. Aguarde cada segundo, vai ser inesquecível. Vai ser inesquecível! E o povo de Salinas tá convidado pro meu aniversário. Tá na hora de dançar agarradinho. DJ Tom, eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito e nosso amigo Luiz, lá de Bragança, está aqui com a gente. E aí, Vera? Vera Verão tá na área. E bem mais rápido. Oi! Do que meu próprio grito. Está chegando o aniversário do espetacular Neto Nino. Já confirmado a Mauri Moreira no aniversário do Pre. Cadê a foto? Eu vou encontrar uma espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça agora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito. Esse é o Rafael da produção aqui com o Luciano. E bem mais rápido. Alô! Do que meu próprio grito. Saudade do... Toca aí! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou... Poxa, abraço aí, Edrica, Mauro, Genilton, baby, William, aqui no céu, o Alexandre, a Anne, Jana Carro. Pra suportar tanta dor. Bora, meu major! Provocada por paixão. A dona da noite. Pro Bari, deixa eu mandar um abraço do grande parceiro Major Diego, tá aí com a gente. Finalmente, com toda a comitiva lá de Cubiteua. Obrigado pelo carinho. O Molo, o Rei do Peixe. E o parceiro Beto Frango. O homem lá da Frango Recordações. Alô, Frango! Alô, Kaique Chaves! Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Aí o nosso prefeito Paulo Henrique, aí com a gente, obrigado pelo carinho, meu prefeito. A Prefeitura Municipal de Salinópolis proporcionando esse grande evento maravilhoso, a confraternização do povo de Salinas, juntamente com a Carroça da Saudade. Estou aqui! Vai tudo, vai tudo, vai tudo! DJ Tom. Tom! Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Só pra recordar! Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor, vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amor, vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Oh, oh, oh. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Não posso esquecer aquele dia de prazer quando a gente fez amor. Atenção seco, cadê você? Dia de prazer, oh, oh, oh, quando a gente fez amor. Como é que é?

Já já o nosso show. Muita pressão vai rolar, viu? De desejo, desejo. Pressão. Mais pólvora. Só está faltando você chegar. E aí, Dieguinho, bora ver. Só está, tá tudo certo aí? Faltando você chegar. Mais 10 minutos. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Alô? Telefone toca. Você não. Deixa eu abraçar aí também o nosso amigo vaqueiro. Pra te dizer o que sim. Afumado do sal. Está aqui com a gente, um abraço do Dom Barigrê. Meu bem, eu não minto. E aí? Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Será que foi tudo? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Deixa eu sair o David. E a sua esposa Gisele, lá de Ananindeua, está aqui curtindo. Alô, David! Eu sei que você nunca vai. Meu amigo Gabriel Martins, o Neto Mix, o top DJ do sal. Está aqui com a gente, um abraço. Seu segurança dá um chega aqui atrás da carroça. Urgente! Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Vamos! DJ! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça.